espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, e em março agora estaremos fazendo 20 anos de divulgação da filosofia espírita, exatamente no dia 13 de março. Esse programa foi criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web, no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Meus amigos, todos sabem, temos uma página no Facebook com conteúdo de notícias, ilustrações e mensagens para o melhor entendimento do que seja o Espiritismo. Acesse no Facebook o programa Visão Espírita e deixe o seu comentário e a sua pergunta. Essa interação com os ouvintes pelas mídias sociais permite a troca de ideias em busca de um programa cada vez melhor. Meus amigos, sempre trazemos nesse começo uma pergunta e uma resposta do livro O Consolador. É um livro psicografado lá pelos idos dos anos 50, em que se faziam perguntas ao Espírito Emmanuel e pela mediunidade psicográfica de Chico Xavier obtinham-se as respostas. E ontem eu estava escolhendo uma das perguntas e achei interessante que trouxesse ao programa, você que está nos ouvindo, uma pergunta muito interessante que nos fará refletir sobremaneira sobre as virtudes eventuais que todos nós buscamos. A pergunta é 253, no capítulo Virtude, em que se pergunta: a virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? E Emmanuel responde: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e morredoura aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Essa pergunta nos faz pensar sobre as qualificações, as características das pessoas, que não existem privilégios na justiça divina, e sim o trabalho, a busca incansavelmente, a persistência, a fé, o entendimento para que aquilo seja adquirido e incorporado às nossas vivências psíquicas e espirituais, e aos poucos, com as experiências, com os movimentos, aquilo vai se tornando comum e vai se tornando uma prática condicionada até que se torne uma prática espontânea do Espírito. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 3 de fevereiro de 2019, uma linda manhã do verão brasileiro, muito quente. Aliás, hoje está um pouquinho melhor, mas estamos passando uma semana muito quente, mas muito agradável para a gente começar mais um programa Visão Espírita. E dentro do exercício de reflexão, trouxe do livro Emmanuel, que é um livro que eu tenho explorado e indicaria para você ler e estudar. É um livro que foi feito, psicografado no ano de 1937, mas tem pérolas do Emmanuel em um parágrafo, dois parágrafos, que vale a pena a gente refletir e pensar. O capítulo é o capítulo 25, Os Poderes do Espírito. E eu tentei relacionar essas virtudes da primeira pergunta do Consolador com os poderes do Espírito, em que o Emmanuel assim escreve: grande será o dia em que todos os homens reconhecerem sobre a matéria a soberana influência do Espírito. Toda a imensa bagagem de progresso das civilizações não se fez sem o princípio espiritual. Dele, as menores coisas dependeram, como ainda dependem, do seu reconhecimento por parte de quantos habitam o orbe, advirão os resplendores da época de luz e de esclarecimento. Esse tempo há de assinalar a época da crença pura e reconfortadora das almas, como manancial de esperanças. Só esse surto de espiritualidade pode vivificar as construções religiosas combalidas atualmente pelos abusos da grande maioria dos seus expositores, que, traindo seus compromissos, se desviaram do píncaro luminoso do exemplo para o chavascal de mesquinhas materialidades. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer: muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Sempre com muito prazer, né, que nós estamos aqui. Eu diria que na minha vida, uma das coisas maravilhosas que existem é o domingo, para vir aqui no programa Visão Espírita. Realmente é um prazer imenso. E eu acho que nesse ponto eu atendo a solicitação divina. Bem-aventurado que dá com alegria, né? Uma coisa. Então eu faço isso com muita alegria. Você leu uma frase aí, Geraldo, foi no Consolador, que bate com algumas informações que eu já tenho sobre esse assunto, mas ele diz assim que a virtude são as aquisições eternas ou alguma coisa assim do espírito. Quer dizer, uma coisa que é eterna, ela não tem começo e não tem fim. A virtude, ela já vem incorporada ao espírito como uma semente. E cabe ao espírito fazer com que essa semente germine e se reproduza. Então, a função do espírito, e aí cabe também com uma outra frase que você leu aí do Emmanuel, eu não saberia te dizer onde é que está isso, mas diz o seguinte: que a função do espírito é espiritualizar a matéria. Né? E eu diria o seguinte, que é exatamente isso. No desenvolvimento da virtude, alguma coisa que já está incrementada no espírito, só precisa desabrochar, é que há esse processo de espiritualização. Existem privilégios na lei divina, Luiz? Como privilégios? Porque assim, tem pessoas que falam assim, Deus abençoe. Não. Então, já está todo mundo, é que nem o DNA, Geraldo. É que nem o DNA, está todo mundo com aquilo ali para desabrochar. E aí é que entra o mérito de cada um. Quanto mais rápido você desabrocha esses elementos, mais você entra em sintonia com o plano espiritual. Então, cabe a nós. Só depende de nós essa ligação com o alto. Eu fiz essa pergunta exatamente para despertar essa conversa, né? Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, André. E bom dia, Viviane. Hoje a esposa do André veio ver se ele está trabalhando direito aqui. Importante, Vi. Venha mais vezes. Vê se esse menino entra no eixo. Bom dia, nossos ouvintes. Já estamos aqui com mais de 20 ouvintes aí conectados conosco aí pelas ondas da internet. Ontem eu tive a... 25 ouvintes. Ontem eu tive a grata alegria de fazer um seminário em Santa Bárbara do Oeste. E esse programa... Eu já estava cobrando isso até. Estava, né? Mas foi dando uma série de descompassos. É sábado, para mim é um dia bem ocupado hoje em dia. E deu certo, e deu muito certo. Tinha pessoas muito interessadas no assunto. Foi uma tarde super agradável. Eu agradeço a todos. E agradeço, estou agradecendo em especial, porque esse nosso programa, ele é patrocinado pela USE de Santa Bárbara, né? Nós hoje fazemos esse programa, já fazíamos, daqui a pouco vai ser 20 anos de programa, sempre ele patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste. E a gente fica muito feliz de ter essa parceria, porque são pessoas muito nobres que lá nós temos como amigos, né? E isso é sempre muito, muito feliz encontrar com elas, com todos os que estavam lá ontem. Bom, a virtude, meu querido amigo Geraldo, é realmente... Eu gosto muito do que o Luiz linkou uma coisa a essa fala, que eu sempre gosto desse conceito. Eu brinco que todos nós reencarnamos com um saquinho cheio de sementes de virtude. É uma brincadeira que eu faço. Todos têm, sempre tiveram. O saquinho está lá. Deus dá em potencial todas as virtudes. Só que para ela se tornar virtude adquirida pelo ser, ele tem que plantar, preparar o solo, plantar, regar, molhar, adubar, cuidar das ervas daninhas, fazer virar uma fruta, até dar fruto. Demora. Isso não é uma aquisição que numa encarnação, essa encarnação eu vou ter tal virtude desenvolvida. Não é normal. O normal é muitas encarnações para você desenvolvendo a virtude, né? E isso não é artificialmente. Não é artificialmente, é luta. É luta. Daí aí vem o começo da frase do Emmanuel no Consolador. A dor, a luta e a experiência constituem essa oportunidade sagrada de cultivar essa semente, de potencializar isso que vem como semente. E não é concedido, não é por graça de Deus, não. Por graça de Deus já é de todos. O potencial está em todos. Essa é a graça de Deus. Agora, tem uma piadinha que eu acho que é bem interessante. O senhor, muito pobre, comprou uma terra assim que ninguém queria comprar. Era pedregosa, espinhenta, feia, horrível. E ele era muito católico, ele foi chamar o padre porque ele queria que o padre benzesse a terra. Aí o padre foi lá, carrocinha, benzeu a terra. O rapaz sumiu da igreja, não ia mais na missa. E passou 2, 3 anos aquilo. Um dia aparece o rapaz lá na porta da igreja, já com uma carroça nova, bonita, né? Já o cavalo tratado, ele arrumado, a esposa, os filhos, tudo ajeitadinho. Padre, viemos aqui pegar o senhor para o senhor conhecer a nossa propriedade. E o padre foi lá, assim, meio chateado. Ele falou, nossa, coitado, né? Vai entender agora, depois de 3 anos, que foi enganado, né? Aí chega lá, tudo maravilhoso. Tudo produzindo, tudo enfeitado, tudo lindo. E tudo que ele mostrava ao padre, esse aqui é o milho, nossa, graças a Deus. Olha isso, graças a Deus. Aí ele falou assim, padre, pera um pouquinho, vamos entrar num acordo aí. Não é graças a Deus só, não. Enquanto ele estava sozinho aqui, só que era pedra e espinho. Eu precisei de 3 anos de trabalho aqui para fazer isso aqui ficar aqui. Ele, eu agradeço por ter me dado saúde e a oportunidade. Mas se não fosse o meu esforço, isso aqui continuava pedregoso, espinhento. Então, o nosso coração é pedregoso, espinhento, se ele ficar sem cuidado. E aí o Alan está colocando uma coisa que é doutrinária e a diferença fundamental do Espiritismo com as outras religiões. As religiões entendem que você aceitando Jesus como seu Salvador, você está na graça. E na realidade não é isso. A doutrina espírita aceita Jesus como modelo. Agora, o Salvador é o esforço que nós realizamos para desabrochar essa semente. É exatamente isso que o Alan destacou bem, você também. São 3 aspectos da vida e da experiência das pessoas que fazem com que ela vá adquirindo e incorporando ao seu dia a dia essas virtudes, essas qualificações. Ô, Geraldo, deixa eu só concluir antes de você falar. eu quero que você arremate com essa fala que você vai ter aí. É que faltou só uma coisinha. Jesus é o nosso mestre desse trabalho. Jesus encarnou para nos mostrar como trabalhar. Jesus, Espírito puro, que é o nosso governador espiritual, ele esteve entre nós aqui. E como foi a vida dele? Foi dura. 3 anos de trabalho dele para nos trazer isso aí foi dura. Foi difícil. Não foi fácil. Não foi menos laboriosa do que ninguém que está passando por uma doença. Olha as coisas que ele passou nos 3 anos. E mostrando que o caminho é de luta, é de sofrimento. Superação. Mas não é que você tem que ficar... Às vezes a pessoa fala, o espírita gosta do sofrimento, gosta da dor, né? Porcaria nenhuma, nenhum espírita gosta disso, não. Mas quando isso acontece, quando isso surge na vida da gente, isso é usado como ferramenta poderosa de fazer crescer essas sementes em nós. Não, perfeito, a colocação muito boa, né? Primeiro pensando que nós estamos na casa que nós precisamos, no ambiente que nós precisamos. Se estamos inseridos nesse mundo, nessa condição, talvez esse próprio convívio entre o homem e a natureza, existe uma das lições de Deus. Você precisa cultivar a terra, cultivar a si mesmo e cultivar a terra onde você está. Nada acontece sozinho, tudo acontece pelo esforço. E é quando ele fala a dor, a luta e a experiência. A dor, porque a gente vive os nossos conflitos, as nossas dificuldades, as nossas inibições. A luta, porque nada se consegue sem luta. Tudo é trabalho, é 99% transpiração e 1% inspiração. Você tem é que trabalhar para a coisa dar certa. E a experiência, que são as vivências que você vai adquirindo, e que eu lembro do Luiz, daqueles arrastamentos, no sentido de que todas essas experiências estão vivas dentro de nós. O conjunto de tudo isso vai fazer com que você adquira essas qualificações, no dia a dia você exemplifique, você passe do discurso para a ação. Porque a gente vê muita gente com um bom discurso, muita gente falando bem, mas dentro de casa ele não é bem-quisto, não tem uma boa convivência, nem no seu trabalho. Então é aquele espírito de microfone, né? Então, na realidade... É uma fase do aprendizado, né, Geraldo? É. Porque na realidade é isso aí, você aprende e assimila a teoria. Daí a prática tem uma distância. É outra coisa. É. Muito bem, meus amigos. São 9h50. Vamos lembrar que a Casa Espírita é o ambiente adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do Centro Espírita? Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras são importantes e esclarecedoras, mas não bastam. Fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento. E, acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espiritista. Comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec. Dessa maneira, estaremos fortalecendo o Espiritismo dentro de cada coração e fazendo mais luz em nossas vidas. Agora peço ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, meus amigos, com essa linda prece na voz da Terezinha Oliveira, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, hoje com leitura e comentário de Alain Diniz Souza e Luiz Pessoa Guimarães. Capítulo 68, No Campo. O campo é o mundo. Jesus que nos fala isso em Mateus capítulo 13, versículo 38. Emmanuel comenta: Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas, galhos mortos entram em contraste com frondes verdes repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores. Recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste da terra. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar, dia a dia, na direção do glorioso fim. Mais uma lição linda, né? Colocar que o Emmanuel, que a lição é, né? Essa é repetição sem sentido. Uma das coisas que me deixa triste é observar espíritas comentando, escrevendo artigos, falando mal a respeito de alguma coisa que no movimento espírita esteja em desacordo, né? É exatamente a nossa tarefa mostrar a forma. Se você sabe a forma correta de fazer, você tem que mostrar a forma correta de fazer. Não adianta nada você ficar se debatendo porque fulano pensa assim, ciclano pensa assim, o tal centro espírita faz isso, o tal de centro espírita. O negócio é você remar contra aquela tendência. e mostrar qual é o jeito correto de fazer. Uma coisa que eu repito muito, mas é justamente chamando a atenção dos novatos para o exercício disso que o Alan acabou de ler. Às vezes você está num grupo, e sempre nesse grupo, às vezes tem aquele chato, né? Tem aquele cara importuno. E aí, o normal é que quando aquele importuno não vem, todo mundo pode dizer, ai, que alívio, né? E é uma coisa errada. Por quê? O centro espírita, os grupos espíritas, são o lugar certo daquele importuno deixar de ser importuno e aprender a fazer a coisa certa. Então, na realidade, em vez da gente querer que aquele importuno seja separado, nós devemos vibrar positivamente e recebê-lo com afeto para que ele permaneça ali e aprenda a fazer a coisa certa. Essa é a tarefa. A lição, o resumo, é isso. Então, enquanto nós, espíritas, não entendermos isso, a tarefa fica sempre por realizar. Então, o nosso negócio é fazer sempre. O Emmanuel tem uma frase que eu acho, assim, fantástica. Ele diz assim, semeia e passa. Eu lembro de um centro espírita que eu fui a primeira vez e eles tinham o costume de colocar roupa em cima da mesa. E eu, naquele dia, tem um rapaz que quis ir junto comigo. E depois, na volta, ele disse assim, ah, eu só achei estranho você não falar nada sobre aquele assunto. E eu disse assim, meu filho, é a primeira vez que me convidaram para ir lá. Se eu chego lá para ele, isso aqui não é certo, coisa, eles nunca mais convidam. Eu vou e vou quantas vezes precisar, e a hora que eles me perguntarem a opinião sobre aquilo, é a hora que eles estarão dispostos a ouvir alguma coisa contrária do que eles pensam. Então, filho, e o Chico, nesse ponto, ele repetia cansativamente essa informação. Nós não podemos ficar batendo de frente e dando trombada nas coisas. Nós precisamos aprender a esperar o momento. O movimento espírita inglês, por muito tempo, não falou em reencarnação. Por quê? Porque o inglês, ele não iria receber, aceitar que ele pudesse, por exemplo, renascer negro ou um negro renascer branco, entendeu? Então os espíritos evitavam aquele comentário. Quer dizer, você vai avançando o que dá e no momento oportuno você avança um pouco mais. Isso é sabedoria. E mais uma lição linda do Emmanuel. O Emmanuel, eu estava comentando aqui antes do programa, de um amigo que eu fiz ontem, esse amigo, mas é um amigo já do meu coração. Interessante como a gente encontra almas afins da gente, né? E esse amigo, ele falou assim, eu vivi a vida distraído, né? Ele usou um outro termo, mas o sentido era esse. O sentido era esse. Até que aconteceu um acidente muito sério comigo e eu fiquei obrigatoriamente de molho 6 meses, quebrou muitas partes do corpo, não podia mexer e foi obrigado a ficar parado para recuperar. Ele falou assim, os primeiros dias foram complicados porque a gente está acostumado naquela rotina, aquela correria, né? Aí eu comecei a olhar para dentro de mim, eu comecei a pensar e a partir do momento que eu comecei a pensar, eu comecei a me transformar. E eu escutei isso aí dele ontem e eu fiquei refletindo bastante nisso. Hoje em dia, as pessoas estão ávidas por informação, uma atrás da outra. Ela não consegue ficar parada olhando para uma árvore, para um passarinho cantando, para um aquário com os peixinhos. Não consegue. Ela tem que estar mexendo no celular, ela tem que estar escutando uma música, ela tem que estar fazendo alguma coisa, ligada à televisão. É uma coisa assim tão, tão complicada, porque na realidade eu acho que todas as pessoas hoje em dia que fazem isso, e é uma grande maioria, estão fugindo de si mesmas, estão fugindo dessa autorreflexão, estão fugindo de se conhecer, estão se iludindo no mar de informações, muitas vezes a maioria desnecessária, para esquecer das próprias necessidades pessoais de evolução. Então, quando a gente lê um texto desse, a gente imagina, é preciso muito esforço, é preciso trabalho constante. Esse programa aqui, em março, vai fazer 20 anos. E eu olho para ele e acho que ainda nós estamos começando. E estou sendo muito sincero com todo mundo. Porque parece que sempre nós estamos recomeçando, sempre nós estamos recomeçando. A gente, lógico que tem ambições de grandeza do programa, não pessoais, mas que o nosso projeto cresça. Ele cresceu muito de quando ele começou. Nós hoje estamos aí com valorosos colaboradores, um time, o Wilson usa essa palavra, você que usa, abnegados, né? Abnegados trabalhadores que gostam, né? Deixa o domingo da sua casa para vir aqui, o quarta, vai lá no de quarta, divulgamos onde vamos, mas somos trabalhadores, é o pequeno esforço que cada um de nós faz. E vai indo, são 20 anos. 20 anos. Será que daqui a 20 anos, talvez a gente nem esteja mais aqui fisicamente, sei lá o quê? Será que ele vai continuar e vai brilhar? Que bom, tomara que sim, mas não importa isso. Importa que hoje nós estamos trabalhando. Trabalhando. E trabalhando a gente vai se esforçando em lapidar cada imperfeição. Tem hora que a gente volta a errar, volta, corrige, mas a gente vai tendo mais resistência e mais capacidade de autotransformação. E lembrando lá o portal de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Pare um pouco por dia, 10 minutos por dia, senta numa rede, senta embaixo de uma árvore, sem o celular, sem um livro, sem porcaria nenhuma. Senta só você com você mesmo. E ouve a natureza. Ouve a natureza. Ouve o seu coração que está abandonado. Muito bom. É muito bom. Comentários excelentes. E a gente fecha. Eu gostaria de dar um destaque à palavra que o Luiz fez, lembrando a frase de Emmanuel: serve e passa. Talvez uma das características dessa característica evolutiva que nós nos encontramos é a vaidade excessiva, né? Até dentro do espiritismo existe muita vaidade e a gente tem dificuldade de servir e passar. Você quer servir e aparecer, né? Você quer servir e ser destacado, você quer servir e ser lembrado, você quer servir e ser apontado, mas poucos são aqueles que servem e passam. Quer dizer, faz a sua tarefa e sai de cena, porque na realidade você precisa entender o tamanho que você tem, né? Por vezes a gente se dá muito valor, muito além do que realmente a gente é. E eu tenho certeza que o dia que nós desencarnarmos, nós vamos ter a visão exata do nosso tamanho moral. E talvez a gente se surpreenda por ver que a gente não é tudo aquilo que a gente achava que era. Eu acho que não vai se surpreender, não. Nós temos noção. eu gosto de lembrar de uma frase do Chico, em que em várias circunstâncias ele sempre falava assim: eu não tenho estatura moral para fazer tal comentário. Quer dizer, se o Chico não tinha estatura moral, onde é que eu estou? Eu estou naquele, né, em duas dimensões só, né? Não tem três. E ele se falava, se auto-apresentava como um cisco, né? Cisco. E se Chico era um cisco, o que, que é menos que um cisco? Pois é. A fração milenar desse. Meus amigos, vamos lembrar que a União Rádio Web, que estamos agora transmitindo o programa Visão Espírita, você pode ouvi-lo em qualquer parte do planeta. É só você abaixar o aplicativo, ativar, e você pode ouvir onde você quiser, na rua, em outra cidade, outro país, através da internet. E agora nós saímos da Rádio Brasil, estamos só aqui. E você pode divulgar isso, fazendo os seus amigos baixarem esse aplicativo, divulgar o horário do programa. É a maneira que nós temos de divulgar a doutrina espírita. Falando, Geraldo, que o nosso aplicativo ainda continua com uma deficiência, né? Que ele interrompe. Você observa que o seu aplicativo, de vez em quando, ele interrompe a programação e você tem que religar, né? Agora, se você colocar no computador, pela internet, o programa... Tranquilo, né? É tranquilo, quer dizer, então, até que a gente consiga descascar esse abacaxi, porque o Wilson está trabalhando muito nisso. Inclusive, ele já elaborou um novo aplicativo cheio de informações. Nós fizemos o teste lá, reunimos para estabelecer as metas. E ele está trabalhando nisso e, por enquanto, nós não vamos pedir que instale esse novo aplicativo, porque ainda continua com esse problema da interrupção. Então, o melhor para você assistir, se você tiver condições de ficar estacionado, é pela internet. Pela internet. Instala no computador, uniãoradioweb.com.br, e lá você não tem interrupção nenhuma. Agora, esse desenvolvimento está sendo feito, os esforços estão sendo feitos, e nós estamos fazendo, inclusive, contatos com outros donos de outros aplicativos para aprender mais sobre o assunto. Muito bem. Já estamos aptos a começar o segundo bloco, só para que o Alan se sintonize aqui. A semana passada estivemos eu e o Luiz aqui, uhum, e começamos a estudar o livro Céu e Inferno, no seu capítulo 2. A gente brincou, falou que era um ascendente da família do André lá em Paris, porque é a evocação de um espírito chamado Samson. Esse espírito, ele estava reencarnado na França, e ele foi ficando idoso e ele adquiriu uma doença e ele percebeu que ele estava piorando e ele fez uma carta ao presidente da Sociedade Espírita, que era Kardec, falando: Kardec, isso já só tinha 5 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, era 62. Ele falou: como prova da minha crença, do meu estudo, quando eu morrer eu gostaria que você me evocasse antes do meu enterro, para que eu me manifestasse e provasse que eu sou eu e como que é o mundo espiritual. E o Kardec, passa o tempo, ele vai, perde um pouco da consciência e ele acaba desencarnando. E nos preparativos do enterro, né, ele morreu num dia, ele foi enterrado 36 horas depois. Mas uma hora antes do enterro, o Kardec comparece ao velório junto com todo um grupo. Inclusive tinha um médico, que é Leymarie, né? Leymarie. E que ele evoca o espírito de Samson. E nessa primeira etapa ele dá todas as características da sua personalidade e o Kardec vai perguntando. Então eu vou fazer esse jogo com vocês. Eu faço a pergunta do Kardec, leio a resposta do Samson incorporado no Leymarie. E aí Luiz e Alan Luiz faz os comentários da resposta do Samson. Então, dando continuidade àquela evocação feita no dia 25 de abril de 1862. Ele desencarnado, fazia umas 30 horas de desencarne e ele seria enterrado daqui uma hora. E o Kardec pergunta: consideramos felizes pela entrevista que tivemos no dia do vosso enterro. Ah, isso aqui já tinha acontecido, o enterro foi depois do enterro, aquela primeira entrevista foi dias depois. Consideramos felizes pela entrevista que tivemos no dia do vosso enterro, e visto que o permitis, mais felizes seremos em completar para a nossa instrução. Então ele fez uma evocação antes do enterro e uma evocação depois do enterro. E a resposta do Espírito: estou pronto e sinto-me feliz por pensardes em mim. Vou dar continuidade. Kardec: a ideia falsa que fazemos do mundo invisível é, o mais das vezes, o que nos leva à descrença. E assim, tudo o que possa esclarecer-nos a tal respeito será, para nós, da mais alta importância. Não vos surpreendam, portanto, as perguntas que porventura vos fizemos. E o Espírito responde mais uma vez: espero-as e não ficarei surpreendido. Então vou dar sequência porque não tem muito o que comentar. E aí o Kardec começa: descrevestes luminosamente a transição para outra vida. Disseste que no momento de exalar o corpo, o derradeiro alento, a vida se parte e a vista se extingue. E será esse momento seguido de qualquer sensação dolorosa? Quer dizer, você sentiu dor nesse momento? Resposta do Espírito: mas de certo que sim, pois a vida não passa de uma série contínua de dores, das quais a morte é complemento. Daí uma ruptura violenta, como se o espírito houvesse de fazer um esforço sobre-humano para escapar-se do seu invólucro, esforço que absorve todo o ser, fazendo-lhe perder o conhecimento do seu destino. Então aí entra a evolução do processo, né? E inclusive, eu não sei se eu fiz esse comentário aqui, e me surgiu, eu acredito que talvez tenha feito, que me surgiu exatamente como uma inspiração aqui no momento da reunião. A gente ouve muitos espíritos mencionando aquele filminho que se faz, né, no momento da morte, onde você reproduz a sua existência. E me veio a sugestão justamente disso, que aquilo lá seria aquela informação ainda residente no na memória física e que estaria sendo rebobinada para passar para o perispírito. É interessante, você falou, né? Isso mesmo. Então, realmente, aquilo nunca tinha me passado pela ideia, esse processo, e muito provavelmente seja o real. Agora, é interessante o que ele coloca aí sobre a ruptura, né? E até esse instante o corpo continua com seus processos de dores emanentes do processo da matéria, né? E esse momento também é um momento onde o corpo se desliga e ele sente esse desprendimento. Vamos supor, não é um desprendimento como no sono, mas é um desprendimento de ruptura. E muitos espíritos sempre repetiram isso, que o momento de sono é um treino para a morte. Então, quando você, vamos imaginar, você é um cara que passou 30 anos da sua existência tendo desdobramentos perispirituais através da mediunidade, através do sonho. Então, você fez esse provocou uma elasticidade nesse cordão de prata. Então, no momento da ruptura, isso se vai de uma forma mais... Perfeito. Eu vou até, Luiz, você falou muito bem. Eu fiz propositalmente essa parada para você falar isso, porque eu vou passar a bola para o Alan agora. Porque ele fala o seguinte: mas de certo que sim, pois a vida não passa de uma série contínua de dores. Então, ele teve dor. E o Kardec, como é um indivíduo que presta muita atenção, ele faz um pequeno comentário depois. Este caso não é geral, pois a experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar, assim como nos que atingiram certo grau de desmaterialização, o desprendimento se opera sem esforço. Então, Alan, o Luiz fez a colocação muito bem feita do espírito que, às vezes, no último momento, ele sente um pouco de dor, um pouco de constrangimento, de aflição, e desencarna. E tem outros que esse processo ocorre antes e ele se passa quase sem dor. É, de acordo com o grau de desmaterialização. Há de se entender que o corpo físico é uma ferramenta de evolução do espírito. Agora, pode ser que esse espírito pegue gosto por essa ferramenta, né? Ferramenta produz prazer. E não chego a falar nem que é ruim, porque dentro de uma das leis de Deus existe a lei de preservação do corpo físico, né? E nessa lei de preservação, a pessoa que preserva direitinho, ele pode começar a gostar de olha aqui. Sabe aquela pessoa que tem um carro de 50 anos atrás, tudo conservado? É a lei de conservação do carro. Ele admira de, olha, esse carro tem 50 anos, como que ele tá? Novinho. Novinho, olha que bacana. Então, a pessoa pega gosto pelo corpo que ele cuida, que ele habita, né? Que ele usa de ferramenta. E na hora de desencarnar, ele não quer deixar. Ué, nossa, mas e agora? Como que eu vou continuar operando a minha transformação sem a minha ferramenta? A ferramenta que eu mais gosto. Pegue um mecânico, ele habitua a usar um alicate. O alicate já não tem cabo, o alicate já está remendado com fita isolante, nem corta direito, mas é aquele alicate, é o alicate que ele usa e se habituou. E a pessoa se habituou a usar aquele corpo. Quer dizer que ela usou o corpo e ela pegou gosto. Então, isso não é ruim. Sim. Agora, seria ideal que eu utilizasse bem o meu corpo, mas entendendo, e isso é a grande lição do Espiritismo, que somos um espírito imortal num corpo passageiro. E se a gente bem usou o corpo, o que acontece? Na minha próxima encarnação, eu vou receber um corpo tal qual aquele ou melhor, porque eu usei bem a ferramenta. Ele usou todos os potenciais. A ferramenta eu não perco, porque esse desenvolvimento vai ficar gravado no perispírito. Então, quando eu for desenhar meu novo corpo, ele vai ficar nas mesmas características que eu deixei. É esse desapego que tem que acontecer para a desmaterialização, para a espiritualização do desencarne ser mais natural do que sofredor. Eu queria só... O Alan usou a figura do carro, né? E eu diria, você vê quando tem gente apaixonada pelo Fusca. Sim. Né? Quer dizer, o Fusca é um carro que todo mundo adora, né? E aí é o ser humano com um corpo bonito. Né? Então, quando você é agraciado com um corpo bonito, a tendência é mais ou menos isso, é o Fusca da vida, né? E aí, então, você precisa se habituar, e o Alan falou uma outra coisa, que na próxima encarnação, você vai receber um corpo muito melhor. O que, que significa isso? Muito mais adequado para a sua evolução. E talvez seja um corpo aleijado. Entendeu? Então, é melhor para a sua evolução. Não, excelente colocação. Entendeu? A gente tem a visão. E você quer assim, eu vou ser bonitinho. Você é mais bonito na hora de encarnação. Mais bonito, mais forte. Então, quanto mais bonito, eu sou um espírito melhor, é isso? Não. Não é bem assim. Vá ter a limitação de um dedo só, para você ver quanto vai fazer falta numa encarnação. Se você, então, não tiver um braço, não tiver partes maiores do corpo... Aí você vai ver Isso me suscitou no livro, se não me engano, é O Beijo da Vida Eterna no Mundo Maior, que Dimas estava reencarnado e ele tinha exercido uma tarefa muito boa aqui durante a vida. E o André Luiz, vendo, ele estava com uma doença hepática, degenerativa, morre, não morre, e toda aquela espiritualidade amparando o Dimas, até que ele participa de uma reunião em que os espíritos dizem assim... Oh, Dimas realmente foi uma pessoa boa, ele merece esse prêmio e vamos lá participar desse momento tão importante. E o André falou, nossa, ele vai melhorar, né? Vai sair andando. Então vamos participar do desencarne dele. Então é a visão contrária. Isso aí. Né? Vamos aproveitar, Brumadinho. Nossa. Né? Aquilo que para nós foi uma tragédia, foi uma coisa, né, horripilante. Veja sobre o aspecto espiritual, quanto resgate. Entendeu? Quer dizer, então é isso que nós precisamos começar a aprender a enxergar. Aí o Kardec pergunta, sabeis se há espíritos para os quais o momento extremo seja mais penoso? Ele perguntou ao Sanson, você passou por essa situação e tem gente que não sofre, mas você já viu aí ou percebeu que tem gente que sofre mais no momento da transição? Será ele mais doloroso ao materialista, por exemplo? O Kardec pergunta ao Sanson e ele responde, isso é certo, porque o espírito preparado tem já esquecido o sofrimento, ou antes, habituou-se com ele, e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente, prevendo o que por ela o aguarda. O sofrimento moral é mais forte, e a sua ausência por ocasião da morte é por si só um grande alívio. O descrente assemelha-se ao condenado à pena última, cujo pensamento antevê o cutelo e o ignoto. Entre esta morte e a do ateu, há paridade. Então aí você observa que realmente é um exercício de emancipação. Então, quanto mais você se espiritualizar, e eu falo espiritualizar não é só na teoria, é na prática, mais leve é esse desprendimento. Essa libertação. Essa libertação. Por quê? Porque são laços, né? Os laços da matéria nos prendem com muito mais. E falando assim um português, claro, se você come feijoada feito um doido, você se alimenta, para se alimentar você realmente precisa de muita comida, muita massa, aquilo lá você cada vez se prende mais por causa da alimentação. Se é sexo é a mesma coisa, se é vaidade, imagina, por exemplo, as mulheres, sim, né? As mulheres, você pega a mulher passando da idade adulta para a velhice, a grande parte delas é um sofrimento danado, porque vê a sua beleza se esvair, Né? E tem mulher que é problema psicológico. Surge a depressão, né? Agora imagina sobre o aspecto espiritual. É o comportamento compulsivo. Exatamente. É uma doença que você rega todo dia. Então você precisa se libertar dessa compulsão. E aí, o Alan quer fazer um comentário sobre isso? Passamos para a próxima pergunta e você comenta. Ó. Item 6. Kardec pergunta a Samson. Haverá materialistas bastante endurecidos para julgarem nesse momento que vão ser arremessados ao nada? Quer dizer, existe material que acha que morreu mesmo, né? E o Samson escreve, fala. Sim. Eles acreditam em o nada até a última hora, mas no momento da separação, o espírito recua. A dúvida empolga-o e tortura-o. Pergunta-se a si mesmo o que vai ser, que algo aprender e nada pode. Quer algo aprender e nada pode. O desprendimento não pode completar-se sem esta impressão. Essa é a resposta do Samson. E o Kardec faz um comentário. Em outras circunstâncias, um espírito fez-nos a seguinte descrição da morte do incrédulo. Experimentam nos últimos instantes as angústias desses pesadelos terríveis em que se veem em escarpas de abismos prestes a tragá-los. Querem fugir e não podem. Procuram agarrar-se a qualquer coisa, mas não encontram apoio e sentem precipitar-se. Querem clamar, gritar e nem sequer um som podem articular. Então vêmo-los contorcerem-se, crispar as mãos, dar gritos sufocados, outros tantos sintomas do pesadelo de que são vítimas. No pesadelo ordinário do sonho, o despertar tira-vos a inquietação e aliviados sois pela compreensão de que sonháveis. O pesadelo da morte prolonga-se muita vez, por longo tempo, por anos mesmo, e o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que se encontra imerso. É, nós temos que lembrar que Kardec, eu não conheço um pesquisador mais sério do que ele. Atento, né? Atento. Então, você vê, ele vai lá entrevistar o Samson. Ótimo. Né? E ainda mais agradável, porque ele já tinha uma relação anterior e o Samson já simpático ao espiritismo. Então, ótimo, né? Uma pesquisa excelente, coisa que hoje não se faz mais. Não se faz mais. Então, mas é a visão de um espírito do que aconteceu com ele. Fazia 3-4 dias que ele estava no plano espiritual. Pouco ele podia ter de informação para falar que os espíritos são assim. Ele pode falar da experiência dele. E ponto final. Até onde ele viu, né? É, experiência pessoal, só. Ele não tem ali experiência generalizada como Kardec sempre preocupou. Daí, nesse sentido, você vê que Kardec, nessa sua sabedoria, ele publica a resposta do Samson certinha, mas ele acrescenta. Então ele fala assim, olha, essa é a visão de um espírito. Existem outras possibilidades ao desencarnar. E aí ele começa a nomear, a descrever outros acontecimentos aí. Da mesma forma que a gente podia crescer outras experiências contadas em outras obras de desencarnes que foram profundamente tranquilos, que a pessoa... Por exemplo, quando a gente lê a obra Paulo Estevão, Paulo desencarna decepando o soldado, corta a cabeça dele fora. Decepou. Ele vê Estevão, Abigail e Jesus caminhando na direção dele. E ele continuava sentado na árvore que ele tinha sentado onde cortaram a cabeça dele. Quer dizer, o que ele sentiu? Nada. Ele estava lá num lugar encantador, porque ele estava tranquilo, sereno, coração em paz, cumpridor da sua missão, recebendo dois amores da vida dele e um maior ainda, Jesus, que vinha acolhê-lo. Então, assim, esse momento vai depender de quanto você desmaterializou na sua encarnação. A sensação, ela pode ser mais física. Por exemplo, é mais difícil, o Luiz falou aí, Brumadinho, a morte violenta é mais difícil. Porque a pessoa, naquela hora, ela está com toda a energia vital a mil, fazendo, tá usando o corpo físico dela e de repente o corpo físico dela morre. Até ela compreender que ela não tem mais aquela ferramenta, é muito complicado. Às vezes as pessoas querem fugir da pessoa, a pessoa fala assim, nossa, ele teve uma morte maravilhosa, morreu de repente. Para o espírito não é a melhor morte. A melhor morte é aquela morte que fica doente, vai envelhecendo na doença. Morre dormindo, ali, né? Morre dormindo, mas morre doente. Ele tem um processo. Os laços vão se desprendendo, vão se afrouxando, e não só dele, como da família em relação a ele. Não chega alguns pacientes que a família fala assim, nossa, para alívio dele, graças a Deus ele descansou. Essa é a melhor morte para o espírito chegar no plano espiritual. Porque não tem apego da família, não tem apego dele mais com aquele corpo que já não servia para ele. A morte violenta, ela gruda mais no corpo. Eu acho que tem muitos ensinamentos só aqui. Só uma coisinha que o relato dele, e na realidade, Geraldo, é a consciência. Entende? Quer dizer, então, a consciência, ela estava preparada, estava imaginando o nada como se fosse assim uma coisa real. Real. E ela continuar existindo. Íntegra. Exatamente. Então, você vê o que, que ele cita? Abismo. Entende? Porque para ele, o nada... Os ensinamentos que eu vejo aqui, o Kardec, ele passa muitos ensinamentos. Primeiro, ele desfaz aquela mística de que desencarnou, ninguém pode tocar, ninguém pode falar. Não, ele conversa, o indivíduo acabou de desencarnar, ele conversa como nós estamos conversando, eu, Alan, Luiz, Viviane, André. É o pesquisador, João. Faz a pergunta, tem a resposta. Então, ó, isso é uma coisa factível, isso pode acontecer. E outra coisa que o Alan destacou, que é interessante, ele coloca a resposta do espírito, porque é interessante para se ver a visão de um espírito, mas aquilo não é tudo, aquilo é uma parte do grande todo. Né? E outra coisa também, deixa eu, que eu estava lembrando, nós palestrantes, nós precisamos entender que não é porque a forma como você entende é aquela que você tem que colocar aquilo como uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta. Isso é muito comum, a questão da gênese espiritual. Muita gente chega lá e diz, não, porque nós viemos lá do mineral, passamos pelo animal, pela planta, não sei o quê. E na realidade, existem dois sistemas. Existem aqueles espíritos que acreditavam que era assim e existem aqueles espíritos que acreditavam que o espírito se introduziu num determinado momento da evolução. Muito bem, Kardec continua e pergunta. Disseste por ocasião de expirar, nada vieis, porém pressentieis. Compreende-se que nada visseis corporalmente, mas o que pressentieis antes da extinção seria já a claridade do mundo dos espíritos? Vocês entenderam a pergunta? Ele começou a perder a visão e ele começou a desenvolver esse pressentimento, essa percepção. Essa percepção já era a visão espiritual, né? E aí ele responde, foi o que eu disse precedentemente, o instante da morte dá clarividência ao espírito. Os olhos não veem, porém o espírito, que possui uma vista bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido. E a verdade, brilhando de súbito, lhe dá momentaneamente imensa alegria ou funda mágoa, conforme o estado de consciência e a lembrança da vida passada. Um pequeno comentário de Kardec. Trata-se do instante que precede a morte, ou antes, daquele em que se perde a consciência, o que explica a palavra momentaneamente, pois as impressões agradáveis ou penosas, quaisquer que sejam, sobrevivem ao despertar. Isso porque ele está no espírito. É que está no espírito. Quer dizer, então, na realidade, quanto mais consciência o espírito tem dessa passagem, mais breve esse instante. É como se você, por exemplo, quando você está concentrado e você provoca a emancipação da alma. O físico ainda tem vida, ainda tem fluido vital. Agora, nesse instante que ocorre aí esse desencarne, o fluido vital não atinge mais o espírito porque se desligou. Então, ele já estava preparado para aquilo, e aquilo é uma libertação natural. Vamos remontar de novo Paulo Estevão. Aqueles espíritos que foram atirados na arena, antes de as feras abordarem eles, abocanharem eles, eles já eram desligados. Entende? E Emmanuel descreve lá. Né? Eles foram retirados do... Quer dizer, eles assistiram, muito provavelmente, as feras dilacerando seus corpos. Ocorre o momento da morte. Nesse momento da morte, ele é precedido por uma perda de consciência. Na maioria dos espíritos, ele perde a consciência, não sei quanto tempo, é variável. Ocorre a morte, ele se liberta do corpo e essa libertação vai se processando gradativamente. Você, só um detalhe. Eu acho que é entre a Terra e o Céu, eu comentei já isso aí. Existe aquele casal que está lá numa pousada, num negócio. Faziam 2 anos que eles tinham desencarnado. Nossa. Entendeu? Então, esse momento aí pode ser de segundos, como de anos. Perfeito. Eu acho que a gente sempre tem que lembrar que nós estamos... É importante reforçar isso. Somos espíritos imortais. O corpo é transitório. Eu já falei isso 2.000 vezes, vou falar mais 2.000, porque a gente mistura muitas percepções do corpo físico com a realidade do espírito. Quando encarnados, nós temos 5 aparelhos básicos de recepção de sinais externos: a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. Eu estava vendo até o Alex Bonafini, que me indicou lá um palestrante médico, e eu fui escutar ele descrevendo como funciona, por exemplo, a audição. Você tem o ouvido, que recebe, capta ondas sonoras emitidas, pode ser por uma outra pessoa, por um objeto, uma máquina. Esse som vibra os ossinhos ali, a bigorna, o estribo e o martelo, né? É esse nome, né, Jorge? Vibra. Essa vibração passa por uma membranazinha que vibra, e essa membrana emite uma descarga elétrica para o cérebro. E nesse processo tem reações químicas. Né? Com reações químicas. Eu tô falando bem... Que loucura. Mas é bom você estar aqui, que você sabe muito melhor do que eu. Com reações químicas. Quem interpreta esse choque? O cérebro vai interpretar tudo isso. Né? O cérebro? Por que o cérebro do morto não interpreta? O cérebro interpreta a reação química e ele reage àquilo. Agora, ele tem a vida, que é o espírito, né? Então, quem interpreta é o espírito. Porque tudo vira uma corrente elétrica. Não, é um mecanismo. A visão vira uma corrente elétrica. Então, e esse nosso espírito, ele é, por exemplo, nessa encarnação, ele sofreu uma série de interferências educativas de pai, mãe, escola, vida, coisas que ele participa, cursos, livros que ele leu, que dá para ele impressões da realidade, não reais. Não, você tem razão. Quando eu falo que interpreta, assim, o cérebro reage, porque tudo vai e volta. O cérebro, ele dá uma resposta de que ele recebeu aquilo e ele devolve uma reação, né? Tudo bem, mediado pelo espírito que está encarnado. Geraldo. Nesse nosso comentário, é o principal. Não, é o principal. Porque um corpo morto sem espírito, ele tem os mesmos órgãos. Eu só estou dizendo que o cérebro tem uma reação, resposta ao estímulo que ele recebeu. Isso, mas aí é que entra nesse inteirinho de receber a ação e responder, o espírito é que sim, a gente... Sim, é isso aí. É o espírito que faz... Concordo, sempre não estou discordando. Tanto é que existe... Só estou dando destaque eu à sei, reação do eu cérebro. Sei. Não, fantástico. Cara, eu não consigo hoje falar de invenção mais magnífica que o corpo mais humano. Mais complexa ainda não, é a visão, é magnífica. Né? É algo que eu admiro cada dia que eu entro em contato com alguma coisa. Agora, o espírito... Esse é o que faz a interpretação. Agora, imagine um espírito que está habituado, que era onde eu ia chegar no comentário, a fazer interpretações através desse filtro corpo físico, que manda para ele essas impressões do lado de fora do corpo e mascara para ele a interpretação, porque ela é preconceituosa, no sentido de nós interpretarmos através de preconceitos adquiridos de forma artificial, de, externo. Não, fui, não é sabedoria, é informação recebida e me dá interpretações. Tanto é que existe uma passagem que eu acho fantástica, que é no livro Obreiros da Vida Eterna. Um espírito de nome chique pra caramba, quem quer pôr nome em filho, anota aí pra Asclépios. Asclépios, ele era morador de uma região superior espiritual. Ele vem dentro de um... E ele vem se comunicar. Só que ele vem se comunicar e ele está vivendo numa região que o espírito não tem mais forma. Está escrito assim no Obreiros da Vida Eterna. O espírito não tem mais forma. Então, para eles comunicar, eles criam uma caixa lá, onde ele aparece com o tronco só, com a parte superior do tronco, para ele se comunicar. É uma materialização, uma coisa parecida, e ele se comunica e vai embora. O futuro do nosso espiritual é sem forma. Por que que a gente é ainda limitado, preconceituoso com as formas? Sim, sem dúvida. Sabia como nós somos limitados? Já percebi isso. 10:37. É interessante a gente ver todos esses comentários. Não, né? Vocês começam a elucubrar, aí vem coisa. O que o Alan está colocando é o seguinte, que no estágio de pureza, o espírito não possui mais aquela forma do corpo espiritual, ele seria só aquela luz, aquela centelha, né? Jesus foi o espírito puro que nós conhecemos. E ele se apresentou com um corpo espiritual. Então, como é que fica essa coisa de ele... Né? É muito interessante. Isso. Então, aí você começa a perceber o seguinte, realmente, eles não possuem mais essa forma, corpo espiritual... Como uma bagagem que eles carregam na eternidade. Ele foi se desvencilhando. Isso, mas na mente estão todas as formas vivenciadas que ele pode reproduzi-las ao seu inteiro dispor quando precisar daquilo para se manifestar com aqueles espíritos que precisam vê-lo. Entendeu? A coisa é muito complexa. Isso aqui dá um seminário. É interessante. Entende? Mas realmente... Volta aquele meu seminário que eu criei da sensação do espírito. É aí, eu vou fazer então isso ainda. Então é um assunto realmente muito profundo e merece, assim, um dia a gente, assim, elucubrar. Né? À vontade. À vontade. 10:38. Vamos lembrar que o nosso programa Visão Espírita ainda necessita do seu depósito identificado para que a gente possa manter... Esse programa já está num custo muito menor do que estava, mas ainda necessita do seu depósito identificado. E a gente sempre fala aqui do Banco Sicoob, caso você queira depositar e colaborar com o programa. Agência 5004-5004, conta corrente 141-870, dígito 0. CNPJ 01-229-116-0001, dígito 60. É a conta de preferência e as outras duas contas do Luiz Pessoa, do Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4, ou Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. /500. Isso, verdade, tá que aqui, aí, né? Já vai direto para a poupança, porque senão eu preciso ficar olhando na minha conta, né, e ver o que caiu para transferir para a poupança. Aliás, agradecendo, porque aqui no estúdio hoje eu cheguei cedo, aqui liguei o ar-condicionado, estava sozinho, aí comecei a examinar meu celular e ontem nós tivemos uma contribuição de R$500, né? Então realmente vai contribuir muito para os nossos intentos, que são bastantes, são muitos, né? Então, agradecendo, recebemos hoje também a contribuição da UZI, que o Alan teve ontem lá, já recebemos mais os 300. Então, somos gratos por essas contribuições e aqueles que se sensibilizam com as nossas necessidades. Agora chegamos no momento da música de boa qualidade, a música do Luiz. E qual é de a música? Ótima qualidade, Luar do Sertão, com a Maria Bethânia. E o autor, eu não lembro dele, mas acho que é... Acho que é Luiz Gonzaga, né? É, a gente vê isso aí. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia nos nascer no coração. Coisa mais bela nesse mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão se faz voar. Parece até que a alma da lua que descansa escondida na garganta desse galo a soluçar. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Ai, quem me dera se eu morresse lá na serra, abraçado à minha terra e dormindo de uma vez. Ser enterrado numa grota pequenina, onde à tarde a sururina chora a sua viuvez. Azulão, azulão, companheiro, vai, vai ver minha ingrata. Diz que sem ela o sertão não é mais sertão. Vai contar, companheiro, vai, azulão, azulão. Muito bem, meus amigos, com essa linda música da interpretação de Maria Bethânia. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa música. Era uma música que meu pai cantava. Ele cantava muitas vezes, eu ficava lembrando. Mas anuncia o autor, né? Que... É, João Pernambuco, eu desconheci. Quem que é João Pernambuco? João Pernambuco é um poeta, um cara que compôs várias músicas e uma delas é o Luar do Sertão. Mas destacar, é conhecido. A música é bonita demais. Compositor brasileiro. Muito bem, meus amigos. 10 horas e 45 minutos. Estamos preparados para começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no sexto volume, Grupo Estudos Espíritas do Evangelho. E hoje vamos iniciar um capítulo, capítulo 26, em que foi intitulado Jesus libera a mediunidade da proibição de Moisés. E a Terezinha faz uma introdução muito boa, até interessante, para que a gente entenda, porque tem muitos religiosos que vêm dizer que a religião, que a mediunidade é proibida desde o tempo da Bíblia, mas é a falta do entendimento que a Terezinha vem esclarecer aqui. Então a Terezinha começa escrevendo o seguinte, proibição de Moisés. No Velho Testamento, são constantes as manifestações de espíritos. Os intermediários, entre parênteses, os médios de então, eram denominados de videntes e mais tarde de profetas, pois profeta é o que fala por alguém. Quando em cativeiro no Egito, o povo hebreu deixou que o intercâmbio mediúnico degenerasse na finalidade, entre parênteses, usando-o para fins egoístas, materiais e mesquinhos, fecho parênteses, e no modo de exercitá-lo misturando com práticas mágicas e adivinhações. Por isso, ao retirar o povo do cativeiro e conduzi-lo à terra prometida, Moisés, o grande médium e legislador hebreu, proibiu a prática mediúnica de modo geral. Isso está registrado em Deuteronômio e Levítico. A proibição de Moisés não era uma condenação da mediunidade em si mesma, somente visava reprimir os abusos. Particularmente, Moisés continuou usando sua mediunidade. Assim ele recebia as instruções do além e desejava que todo o povo viesse a fazer o intercâmbio, também desde que fosse do modo correto e superiormente inspirado. Fatos mediúnicos, porém, sempre continuaram ocorrendo no meio do povo israelita. Os profetas são exemplo disso e vale a pena lembrar o episódio em que a mediunidade eclode em Saul, que passa a profetizar. Então nós temos, por exemplo, um fato muito interessante que aconteceu com a Federação Espírita do Estado do Paraná. Na Federação Espírita do Estado do Paraná, o uso da mediunidade estava tão deseducado que eles suspenderam pelo prazo de 2 anos qualquer reunião mediúnica. E eles deram o curso do COEM para todos os elementos do centro que quisessem participar e... nos grupos que foram montados após esses 2 anos, só admitiam quem tivesse feito COEM. Ou seja, o deseducado foi suspenso, porque era uma coisa desordenada, sem sentido e sem a finalidade principal da mediunidade, e só após o curso, que foi muito bem elaborado, muito bem montado, é que eles recomeçaram os trabalhos mediúnicos. Um trabalho sério, certo, uma medida séria. Exatamente, né? Foi uma medida de interrupção. Aliás, a doutrina espírita é muito clara com relação a isso. Entre você fazer uma reunião mediúnica mal feita e suspender, é melhor que não faça. Entendeu? Para você fazer uma reunião, por exemplo, de desobsessão, sem condições e sem os cuidados necessários e o espírito correto da coisa, é melhor não fazer. Alan? Eu tive a oportunidade, e eu posso até lembrar, foi no ano de 1981, eu participava de um grupo espírita no Meia, no Rio de Janeiro. O presidente era o senhor Valdemar Carrilho, e tínhamos 2 médiuns. Mas os 2 médiuns estavam passando por problemas particulares na sua família. Um de doença, o outro com outro problema que eu não lembro exatamente o que era. E as comunicações começaram a ficar um pouco estranhas. Não tinha nada que contradizia Kardec, mas era estranho o ambiente, a maneira. Tava a gente não ficava bem. Como eu era novinho, quem sou eu, né? Você está lá só ouvindo. E o doutor Valdemar Carrilho suspendeu os trabalhos mediúnicos por 6 meses. Eu presenciei isso. Foram 6 meses de estudo somente. Estudo e o que a gente mais estudava, Livro dos Médiuns. Estudo. Medida prudente. Coincidentemente, um dos médiuns saiu, ficou só um médium, chegou outro médium, voltaram às atividades mediúnicas. Você vê, um deles saiu, muito provavelmente orgulho ferido, né? Talvez. Isso é muito comum, né? Então, presenciei isso. Isso tem que ser uma coisa... Isso é sério. Nós, como dirigentes, nós não podemos nos omitir. A ruptura pode acontecer, o melindre pode acontecer, mas nós temos que resolver o problema. Muito bem, agora eu peço que o Alan faça esse comentário. Então, aqui ele descreveu, Alan, que o Moisés proibiu. Agora vem, Jesus libera o exercício mediúnico. E a Terezinha escreve: ao tempo de Jesus, podemos citar como exemplo de manifestações espirituais o anúncio de um anjo, mensageiro espiritual a Zacarias, a orientação que Simeão e Ana receberam sobre Jesus e sua missão, e a instrução dada a João Batista para reconhecer o Messias. Mas no Novo Testamento não há nenhuma menção à antiga proibição do intercâmbio mediúnico. É que já eram outros tempos. Mais de 1000 anos haviam passado desde a proibição de Moisés. Certamente o povo já se encontrava mais disciplinado e preparado para exercer a prática mediúnica. Como mestre espiritual, Jesus não desprezou o recurso valioso da mediunidade em sua tarefa de espiritualização dos seres humanos. E aí segue uma sequência de exemplos que ela coloca. É, a gente tem que entender todo esse contexto aí, né? Não é uma explicação tão simples. Nós somos netos dos judeus, filhos dos cristãos, e somos os espíritas cristãos, judaico-cristãos. Existem coisas que você não pode fazer numa determinada momento da sua vida encarnada, e chega numa outra que você pode. Da mesma forma, existe uma época do espírito que ele tinha que proibir a... Porque sabe quando que ele proíbe? Ele proíbe... Ele tinha subido, Moisés, para receber as tábuas da lei. E ele ficou dias lá no monte, lá recebendo as tábuas. Quando ele volta, os perturbados de plantão que estavam ali embaixo tinham juntado um pouco de ouro daqui e dali e tinham feito um bezerro de ouro e estavam reverenciando aquele bezerro de ouro. Aí ele fica louco da vida com aquilo tudo. Ele quebra as tábuas da lei originais. Ele quebra, ele fala, vocês não merecem isso. Isso está proibido. Vocês estão... Por quê? Aquilo estava indo para um nível que eles estavam saindo... Perdendo o controle. Perdendo o controle. Então ele foi obrigado naquela hora a proibir. Aí ele sobe depois pegar as tábuas da lei a segunda vez. Mas essa proibição estava lá, descrita. E daí ele tinha juízes... escalados, vamos dar esse nome aí, que foram nomeados por ele, para ficar cuidando do povo enquanto ele ia lá outra vez. Então, imagina o que era cuidar de 40 mil pessoas, né? Parece que é um número assim, no deserto, numa peregrinação de 40 anos. Ah, cara, Moisés foi um herói para mim, um herói. Agora, passou o tempo, 1000 anos. Chega Jesus, governador espiritual do planeta. Ele não falou que Moisés estava errado. Naquele tempo foi necessário. Mas agora nós podemos usar a mediunidade. Nós temos mais discernimento. Só que daí, depois de Jesus, passou mais 1700 anos para vir Kardec... e falar assim, olha, pode usar a mediunidade, mas tem jeito também. O livro dos médiuns é um divisor de águas, do antes e depois. Então, o que foi liberado com Jesus não foi liberado, não foi praticado corretamente por 1700 anos, 1850 anos. Só depois de Kardec com o livro dos médiuns que a prática mediúnica passa a ser seriamente organizada. Só que, após a morte de Kardec, hoje em dia, nós precisaríamos de uma nova avaliação. Porque mesmo entre os espíritas, o uso da mediunidade ainda é muito rudimentar. Eu queria fazer... O Alan falou, foi inspirado, Alan. Eu queria fazer um comentário e queria passar até a palavra para o Luiz depois. A gente estuda tudo isso e é muito bonito e é muito bacana. Mas uma coisa é o livro, outra coisa é a vivência mediúnica. Você estar num momento onde se exercita a mediunidade, aos poucos você vai percebendo que tem algumas situações que são primordiais. A sintonia, a boa vontade e o esforço do médium. Você não citou o principal. A harmonia. A harmonia, perfeito. Essa é a base. Não, perfeito, você tem toda a razão, a harmonia. E quando você está nesse clima de harmonia, de sintonia, o processo mediúnico é natural, é espontâneo, não existem dificuldades. E um médium que vive isso, uma reunião, 2, 10, 100, ele vive isso. O dia que isso perde um pouco o equilíbrio, ele sente. Ele fala, não, tá bom. Alguma coisa está estranha. Aparentemente o médico está no lugar certo, está tudo certinho, mas a coisa não anda. A coisa fica travada. O indivíduo que é o médico, ele recebe a inspiração, mas não recebe. Ele vai fazer, ele tem receio. Alguma coisa está estranha. Então é importante para você que nos ouve, tudo isso que o Kardec está falando é verdade, mas você tem que viver esse momento mediúnico para entender a mediunidade. É, a questão na prática, Geraldo, é uma questão complexa, né? Você não monta um grupo e a coisa fica assim, azeitada. Em uma semana. Isso, e fica... Os grupos, eles vão se formando. Uma coisa é você, na espiritualidade, estar lendo o pensamento do Alain, o seu, o meu. Agora, nessa nossa reunião, eu não sei o que você está pensando, o que o Alain está pensando. Às vezes você está falando uma coisa e está pensando outra. Já citamos aqui o caso lá da borboleta, lá de Rio das Pedras, né? Então, numa reunião mediúnica, no desenrolar dos trabalhos, você vai conhecendo o pensamento dos vários membros do grupo. Então você, como dirigente de um grupo, você tem que fazer a coisa direito. O que é fazer a coisa direito? Fulano, não é assim. E o fulano insiste. Então, aquela eliminação é automática. Por quê? Porque ele mesmo fica querendo fazer a coisa do jeito que ele quer, mas você tem que fazer frente. Aí daqui a pouco ele se sente deslocado e sai. Sai normalmente com teatro, como quem diz, eu não vou participar disso. Mas essas exclusões são naturais. E todo, qualquer pensamento em desarmonia na reunião atrapalha a reunião. E eu digo isso de cátedra. Nós temos grupos mediúnicos que esses processos de seleção se dão de forma natural e o dirigente tem que ser firme na conduta e na colocação da forma de agir. Você não está colocando, não, eu quero assim. É assim que funciona. Está aqui, ó. Veja em tal obra, estude, não é invenção minha. E aí, aquelas pessoas que se sentem em desarmonia saem. Naturalmente. Naturalmente. Quando você estabelece e o grupo começa a funcionar como deve ser feito, é covardia. Talvez a comparação seja assim, uma orquestra, né? Tem o violino, tem o piano, vai tudo aquela harmonia. Exatamente. E o trabalho vai acontecer. É isso aí, né? E você precisa de harmonia. Qualquer coisa desafinada, destoa. Entende? Então, um grupo mediúnico, você pode chegar no estágio ideal depois, às vezes, de anos. Mas isso tem que ser buscado. Você, como dirigente, você não pode fazer média. E pode chegar no estágio ideal, mas um dos integrantes pode ainda, num problema pessoal, se descontrolar, assim, pessoalmente, e desarmonizar o grupo. Então, e o Alain está falando uma coisa importante, o tempinho, sabe, mas é importante. Vou fazer uma pergunta para todos os participantes do grupo têm que ter consciência de que se ele não está bem, ele diga assim, olha, hoje eu não vou participar. E cai fora. Tem que ter essa resposta. Tem que ter essa resposta. Não, eu vou até aproveitar o Alain. Alain, qual a importância de se ter um dirigente doutrinário experiente numa sessão mediúnica? E ele é o maestro, né? Como nós estávamos comparando aqui a uma orquestra. O dirigente é o maestro. Primeiro, ele não deve ser médium. Ou se for médium, não manifesta. Difícil. É melhor que ele não seja médium. Porque é melhor que não seja médium, primeira coisa. Segundo, seja um profundo conhecedor da doutrina e do evangelho. Não só da doutrina, como do evangelho também. É um espírita cristão, então tem que conhecer os dois, são duas pernas, não é, senão é manco. E ele tem que ter profundo amor pelo trabalho que está fazendo, por todos os integrantes do grupo. Por quê? Porque ele tem que entender quando uma pessoa não está equilibrada e com amor conversar com ela. Porque ele não pode desarmonizar o grupo. Por exemplo, eu esqueci o nome daquele instrumento, é uns tambores enormes que tem nas orquestras sinfônicas, assim. Eu esqueci o nome. Às vezes tem orquestra que tem quatro daquele, três daquele. Aquele tambor é utilizado dois momentos. Rara música usa muito ele. É que nem a cerejinha do bolo. Ele. Pronto, acabou a participação dele numa música inteira. E aí um dia eu tenho um amigo que tocava isso aí. E toca, né? Eu falei, cara, mas você fica ali a música inteira, né? Para tocar isso aí, tá? Ele falou, mas é importante, Alain. Aquilo é o clímax daquele hora. Eu tenho que estar ali. E eu tenho que estar dentro da música. Então, aquilo para ele, olha só. Olha o respeito dele de estar ali naquela... dele fazer parte daquele tum-tum-tum-tum e acabar a participação dele na música. Nós temos que continuar esse assunto na próxima. É, nós passamos da hora. Mas é muito sério a participação desse dirigente. Por exemplo, eu, no primeiro trabalho mediúnico, o dirigente era o Luiz. Não é porque o Luiz está aqui, mas era o Luiz, o que eu trabalhei seriamente. E o Luiz, ele é um dirigente até hoje firme. Talhado para isso. Firme. Não, é, ué. É a forma como tem que ser. E aí, assim, tinha pessoa que tinha que se convidar para não participar mais do grupo. Não dava. Nossa, é uma tarefa difícil. É, mas é do dirigente. Mas tem que fazer, né? Né? Como tem aquele outro que você tem que falar, leia mais, estude mais, ou não faça assim, faça daquele jeito. Mas não é brigando, é com amor. Mas é amor firme. Não é amor... porrete. Nem porrete, nem aquecente de... você vai ver... Não, assim também não adianta. Então vou fazer, numa próxima vez que eu vier, eu vou fazer um trabalhinho especial sobre o exercício mediúnico, a reunião mediúnica. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. A próxima reunião, eu e você não estaremos aqui, mas no outro dia, que é dia 11 de fevereiro, eu faço 72 aninhos. Ah, rapaz. Então, eu aceito os parabéns. O meu telefone de casa é 3433-8679. Quem quiser me dar um beijo pro telefone, pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, o que quiser. Você não vai estar viajando esse dia? Eu vou estar viajando. Não, vou estar viajando no dia 10. Ah, no dia 10. Eu volto de Curitiba no dia 10. Ah, então pode ligar pro Luiz. Pode ligar que eu tô lá. Alain, suas últimas palavras. Eu quero desejar a todos muito amor no coração, que a gente tenha um domingo repleto de harmonia. Eu quero agradecer a vocês, Alain, Luiz, vocês realmente abrilhantam muito o programa, o André, a Viviane. E dizer que também temos que agradecer a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos no próximo programa. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.